Salvador, boa noite, gol 19099, informação Quebec na ponte 8, autorização com fim. Boa noite, 66, complete a final de Tami Torre, 1-1-8-9-5. Autorizado para aeroporto de Confins, via Upper Zulu, 2-1, nível 360, saída Arbor, após Elef, após Nitibu. Decola da 1-0, primeira curva à direita, transponder 5-1-2-6, frequência do controle Salvador, 1-2-0-8-0. Autorizado o 360 para Confins, via Upper Zulu 2-1, decola na água, Elefa, Nitibu, decolando da 1-0, primeira curva à direita, 5-1-2-6, o transponder, 1-2-0-8 é o controle, o voo 1-0-9-9. Correto, voo 1-0-9-9, chame para o feedback acionamento. Foi caramba. Boa noite, 66, posto autorizado, pistona 0, ventona 40 graus, 62 genões. 66. Santos 197, decolou 805, controle 1-2-0-8, mau voo. 1-2-0-8, obrigado, boa noite, Santos 3197. Salvador, boa noite, Santos 3197, decolou na Bael, passa 1300 pés. Tá, 3197, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Sobe via o 360, tá, 3197. Quando possível, da El olhada pro 3197. Após 2000 pés, tá autorizado da El. 2000 da El, 3197. Dono 1168, desça sem restrições para 2000 pés na Proiduna, ajuste 1019, está autorizado ILS, X-ray, pistão 10, reporte estabilizado. Duna na proa, 19, autorizado ILS, reporte estabilizado, 1168. Não é 6201? Prossiga 6201. Tami Recife agora 1251, secundária 13325. Chama Recife 1251, secundária 1332, Oxané 6201. 05, copia? Pronto, Gol 1705, autorizado para aeroporto de Galeão. Via Upper November 857, após conforme rota do plano, nível 360. Decola na pista 10, saída da El, Leda e Irume. Primeira curva à direita. Transponder 5131, frequência do controle Salvador 1-2-0-80. Autorizado Gol 1705, Galeão 360. Decola da 10, curva à direita. Da El, Leda, Irume. Intercepta Upper November 857, 5131-20-8. Correto, Gol 1705, chame para acionamento do feedback. Bora. 1-1. Eita, 1-1, boa noite, minha amiga. Gol 1866, autorizado táxi para portão 04, do pátio principal, e é taxi Alpha e Juliet. Alpha, Juliet, portão 4, boa noite, minha amiga. Estabilizado em LS com 1168. 1168, complete a final e chame torre 1895. 1895, boa noite. Torre, boa noite, é o gol 1168, a 2 milhas do índice A. Bom, 1168, boa noite. Pouso utilizado, pistão na 0, vento 1140 graus, meia do dia 9. Sempre pouso da 10, 1019. Gol 1168. Na 3197, no centro Recife, na frequência 1251, secundária 13325. 251-3325, da 3197, boa noite. Gol 1099, na ponte 8, puxa acionamento. Gol 1099, autorizado, acionamento de pushback, chame para táxi. Puxa o 68, Solo Zuno 6, 12, 1, decimal 1 com Solo. 3, 1, 1. O Salvador, 1, 1, 6, livrou. Gol 1168, taxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, Juliette, 1168. O Uno 099 para o táxi, 165 a bordo, 165, 3 horas e 5 alternando o Campinas. O Uno 099, autorizado o táxi. Para o ponto de espera da pista 10, via pátio principal, taxiway Índia e Alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1019. 10, uma mágoa, ele está com pátio e bravo. Ponto de espera 102.95. Boa noite, 1099. O 1099 é taxiway Índia Alfa. Ponto de espera é antes da taxiway Bravo. Ideal, antes da Bravo, depois teremos para o 1895. Ah, boa noite. Boa noite. Gol 1168, avista a Boeing da companhia taxiando à sua esquerda. Afirmativo, 1168. Gol 1168, após a passagem da aeronave, autorizado o táxi via Juliet para o portão 07. Juliet 07, 1168. Salvador, uma boa noite, eu vou na 099, próximo ponto de espera da 10, pronto. Fala 099, boa noite, a linha decola, pista na 0, ventuna 30 graus, 05 a nós. A linha decola da 10, vou 1099. Papá Romeu, Papa Sango Romeu, confirme Fátio que se encontra em intenção de pista. Gente, Papá Romeu, Papa Sango Romeu, estamos sem seu código transponder, aguarde coordenação com o centro. Funcionamento por conta de risco. Papá Romeu, Papa Sango Romeu. Salvador é o Honor 705. 705, pronto, pushback acionamento do gate 2. Voo no 705, autorizado, pushback acionamento, sem para táxi. Camarão, obrigado. Patango, Romeu Charlie XK, acione identificação, mantenha a proa da, de Salvador 095 a critério, o ajuste em Salvador no 019, informe no ideal de descida. Na 8. Agora então, 5126 no transponder, vai chamar 1208, gol 1099, muito boa noite, direto, bom trabalho. Amém. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1099, decolou na Árvore Eleva, a sua escolha. Gol 1099, acione transponder 5126... e prossiga conforme autorizado pela Torre Salvador. Ok, estacionado 5126, prosseguindo o gol 1099 na sua escuta. Agora sim, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Saída Arbor 360, gol 1099. Segundos para a cópia, vá passando o meu. Papa Tango Romeu, copia? Papa Tango Romeu, autorizado para Serra Delta Charlie Oscar via Upper Zulu 10, após Pubave, após Upper Zulu 16 e conforme roda do plano. Decola da pista, quais são? Nível 400, decola da pista 17, perfil de saída Tael Leda Módiva, primeira curva à direita, transponder 5122. Frequência do controle Salvador 120.80. Para o táxi, voo no 705, 149 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. Voo no 705, autorizado o táxi para ponto de espera pista 10 via taxiway Índia e Alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1019. 1019, Índia Alfa, 1895, boa noite, voo no 705. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, apenas confirmando após o Pesulo 10, Pubave, Papá e Uniforme Bravo, Alfa Victor. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, para o táxi, chame torre em 118.95. Papa Tango Romeo, prossiga. Repasse na Papa Romeo, ajuste na 019. Sou para o posto de da 120, Golo 705, boa noite. Golo 705, boa noite. A linha decola Pistuna 0, ventou no 40 graus, meia do genato. Quero sua informação, ponto de sair encontra-se aproximadamente 100 metros atrás do senhor. Confirme a informação? Senhor havia ultrapassado o ponto de espera. Porém, está autorizada a linha aérea decolar Pistuna 0, ventou no 40 graus, meia do genato. Muito obrigado, Golo 705. 4.500, César, ajuste no 019. Luna 705, decolou 28, controle 120, destino 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado, Golo 705. Salvador, boa noite, Golo 705. Luna 705, contato radar na decolagem, chuva via saída da El para o nível 360. 360, da El. Quando possível, a possibilidade de voar a Lena ou Irumi? Bono 705, após 2 mil pés, autorizado direto Leda. 2 mil Leda, Bono 705. Passa a mantém a posição. Com 1099, chame o centro Recife agora. 1260, alterna 1288. Aqui agora com o centro Recife, 260-288, Golo 1099, muito obrigado por isso, bom trabalho. 209, que decolou à frente, perfil de subida conflitante, queria aguardar só mais alguns minutos para sua decolagem. Gol 1705, da presente foi na proa de Irumi. Irumi, gol 1705. Obrigado. Bangkok Tango Romeo, autorizado a decolagem de Sona 7, lançando 40 graus, 079. Romeu decolou 33, controle 1-208, bom voo. 208, obrigado. Controle é o Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 400. Vai sair via da El 400, Papa Tango Romeu. Voo no 705, confirme voo no Irune? Voo no Irune, voo no 705. Salvador, muito boa noite, eu estou 3858, marcado 190 para o 150. Estou 3858, aciona identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste 1019. 99, via Mari, podia voar Dona, então Itapo, 3858, boa serra do Zinho, se quiser. 3858, negativo, mantém o perfil, como se temos um transporte de incêndio se aproximando para Salvador. Voo no 705, chame o centro Recife na frequência 1251, secundária 13325. Recife 251, 3325, 1775. Obrigado, boa noite. Romeu Charlie X-Ray desça para 1.500 pés a critério na proa da CEASA antiga rotatória. CEASA antiga rotatória na proa, descendo para 1.500 pés, vai chegar a ser. São 3258 em forma indicada? Está com 279, certo. Gente, confirme se o Aduna da presente tem condições de manter a velocidade até próximo Duna. Afirmo, vai manter até Duna. Então, da presente está autorizado Duna, desça inicialmente para o nível 050. 050, 288. Palme quando necessária a redução para 3858. É, se ele está aqui incrementando a razão, pode estar tranquilo, 3858. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, passo nível 190, chame Recife, 1251, secundária 133-25. 1251-133-21? Secundária 133-25. 1251-133-25, ó, Papa Tango Romeu. Assim, bom voo. Muito obrigado e boa noite. Olimpo 06, sua identificação dessa via chegada à mão para o nível 060, ajuste 1019. São 3258, desça para 2000 pés, ajuste 1019. Está autorizado o ILS e reporte estabilizado. Passará estabilizado, 2018. tempo 06, desça para o nível 050, o ajuste permanece 1019, informe sua velocidade indicada. 050, indicada de 245. Gente, o nível 06, devido à aeronave transportando em extremo, reduz a velocidade para 2309. Estabilizado, tá 3858. Está 3858, reduz a velocidade para aproximação final e chame a torre 1895. Bom pouso. Reduzindo, muito obrigado aí por encurtar os coisas. Qual foi o 7, meu Charlie 6? O meu Charlie 6, chame a torre 118, decimal 95, na proa de Ceasa. Proa de Ceasa, 3895, graças ao trabalho. Salvador, muito boa noite, Papatão, Romeu Charlie X-Ray. Papatão, Romeu Charlie X-Ray, boa noite, autorizado, final, pista 17, Ventura 30 graus, 079. Final da 17, Romeu Charlie X-Ray. Autorizado, ILS, pode estabilizar. Para via, para 2010, reporta estabilização ILS do hoje, primeiramente. Boa noite, 3858, 1 milha de externo. 3858, reporte curto final no 0, aguarda autorização para pouso, altímetro no 0, no 9. 99, reporta lá, curta 58. O 2043, prossiga. Para a posição 7, autorização Guarulhos. Copia, Gol 2043. Prossiga, prossiga. Gol 2043, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 10, após Taubaté. Nível 360, saída da El Leda Motiva, decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5146, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 360, Presulu 10, Dael, Leda, 5146, controle 208. Gol 2043, após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Motiva, sempre, obrigado, após Leda. Copiou a última informação, Gol 2043. Afirmativo, após Leda, Motiva, Gol 2043. Cliente, chame pronto para inspecionamento, contagiamento correto, Gol 2043. Camarada 2043. Tango Romeo Charlie X-Ray, atenta a cheiras de turbulência da Airbus ESAM, pouso autorizado, piscina 7, vento 1,40 graus, meia do dia 9. Gente, pouso 7, está atento ao Charlie X-Ray. Vai, show, travou. Salvador, boa noite, 3258 da TAM, livrou na frescura. TAM 3858, autorizado o táxi para portão 02, parte principal, via táxi Alfa e Juliet. Principal, depois via Alfa pro 258. Boa noite, 6310 da Oceanero, 1-0 para 50, informação Romeu, solicita se possível da presente TAP. Oceanero 6310, aciona identificação da presente voo em TAP, em TAP se recepta via, desça para o nível 050, ajuste no 019. Informativo, está autorizado, tem um bloco de TAP, TAP se recepta final do X-Ray, descendo para 050, 6310. Tango Romeo Charlie X-Ray, Sala 56, confirme o PAT. Nada bom. X-Ray autorizado, reporte livrando. Controle Salvador, boa noite, TAM 3662, da Romeu. TAM 3662, aciona identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 019, número 2 na aproximação. Via Mari 060, no 019, TAM 3662. Olimpo 06, confirme estabilizado? Ainda não. Boa noite. Está estabilizado o localizador Olimpo 06. Olimpo 06, complete a sinal e chame Torre Salvador 118.95. Chama a Torre 06. Torre Salvador, Olimpo 06, final ILS, trem baixa travada. Olimpo 06, boa noite, pouso autorizado, pista na 0, vento no 40 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, Olimpo 06. Controle Salvador, boa noite, 1096, vou com a Romeu. Bom, 1096, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 070, ajuste 1019. Identifica, chegada é a Mari, nível 070, 1019, ou 1096. Táxi, voo 2043, 145 a bordo, 4 horas e 22, altera galeão. Voo 2043, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via parte principal, táxi Índia Alfa. No ponto de espera chame torre em 118, seção 95, ajuste 1019. T29, 1895, ponto de espera Índia Alfa, voo 2043. Controle 6310, após ITAP, está autorizado, X-Ray da 10. O que, na aeronave? 6310, da Oceanair. Oceanair 6310, está autorizado, descer para 2000 pés, ajuste no 019. Da presente, está autorizado ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000 com 1019, então Oceanair 6310 reportará. Salvador, gol 2043, ponto espera 1-0, Dom. Gol 2043, autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, 2043. Olímpio 06, solo 58, libera a direita via Delta, táxi via Alfa. Correção, liberando a direita na época. Táxi Alfa e aponte na Delta para o cruzamento. Delta Alfa e aponte na Delta para o cruzamento. Olímpio 06. Autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 5 nós. Desde decolagem no 0, gol 2043. TAM 3662 dessa via para o nível 050. Via 050, TAM 3662. Ou 1096 desça para o nível 060. 060, Gol 1096. Calibre 06, autorizado, cruzamento 1028 até a parte militar. Reporte, pista livre. Reporte 3, decolado 2300. Chama o controle de Salvador, frequência 120, décima 8. 208, boa noite. Usado ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Via 2000, Bita Renata, utilizado o X-Ray, reporte estável, TAM 3662. Acho que está a frequência dele ali, para dar Via Dael, 360, 0043.